Padre Reginaldo, me ajude, por favor. Acho que estou ficando louca. Minha vida está de ponta cabeça, estou desesperada, já não sei mais o que fazer. Meu pai está com câncer no intestino, está furado, vazando tudo pelo corte, há 33 dias. Eu e minha mãe brigamos igual cão e gato. Eu não consigo mais me controlar, meu estresse chegou ao limite. Vivo à base de calmante, tenho que trabalhar e minha família nessa situação. Existe uma maldição sobre minha família, padre, sobre minha casa. Não consigo ninguém para me ajudar, por favor, me ajude. Gostaria de morrer para não estar passando por isso. Acho que Deus não me enxerga, não me vê. Padre, porque ele não me escuta, preciso de um milagre. Marli, não existe maldição sobre a tua família. Você está passando por uma tempestade, filha. Não existe maldição. A doença faz parte da própria itinerância humana. Agora, em meio à doença, você pode ter certeza, em meio a tudo isso que você está passando, Deus está do teu lado. Deus não te esqueceu. Deus te ama. E se você, no meio de tudo isso, encontra forças, essa força é dele. Mas eu acolho, filha, seu desespero. E peço que todos os intercessores que estão me acompanhando agora, nessa sexta-feira, rezemos pela Marli. E por todos que, como ela, se encontram nesse estado lamentável de provação, de enfermidade e de cansaço. Porque uma dor, uma provação, quando é muito prolongada, desanima. Escute esse testemunho. Domingas, aqui de Toledo. Amo muito o Padre Reginaldo e também vou contar uma graça recebida que eu recebi por causa de uma filha minha que estava sem poder tirar outra por causa da diabetes. Não queria fazer a cirurgia dela. E agora, nessa novena do Sagrado Coração de Jesus, joelhei no chão e pedi ao Sagrado Coração de Jesus que curasse a minha filha. Graças a Deus, a minha filha está falando que acha que nem vai precisar de ser operada, porque está sentindo bem, que ela tinha um derramamento de sangue direto. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado, Padre. Eu sou aqui de Toledo, Padre. Um grande abraço a vocês de Toledo. Um abraço à senhora. E você, filho, filha, se recebeu uma graça, ligue 0 operadora 41 3315-0033, dígito 2. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Vamos escutar o que Deus tem a nos dizer com Mateus 13. 54, 58. Uma resposta de sim ou não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem essa sabedoria, essa força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é sua mãe, Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não vivem entre nós? De onde vem tudo isso? Jesus, porém, lhes disse: é só em sua pátria, em sua família, que um profeta é menosprezado. E por falta de confiança deles, não pôde fazer ali muitos milagres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E por falta da fé deles, não pôde fazer ali muitos milagres. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fé e abençoe o nosso lar. Aumente a nossa fé e abençoe o nosso casamento. Aumente a nossa fé e restaure os matrimônios que estão em crise. Aumente a nossa fé e proteja os distantes, os ausentes. Nessa sexta-feira, Senhor, proteja minha família. Senhor, protege a minha família. Sagrado Coração de Jesus, eu clamo a vossa misericórdia sobre a família. Vem encher de amor e alegria a vida dessa filha de Deus lá de Maringá e tantos. Mas a fé, Senhor, tem que ser aumentada. Traga a graça do perdão, do amor, da restauração, Senhor. Faz do nosso lar um templo de amor. Coração Santo, tu reinas. Pegue a água, pegue os objetos. Sagrado Coração de Jesus, hoje eu te entrego a minha casa. Sagrado Coração de Jesus, eu te entrego o meu lar. Ei, sacristão, toca o sino aí, vai. Senhor Deus, eu consagro o meu lar. Sagrado Coração de Jesus, na minha casa sois o único rei. Sagrado Coração de Jesus, na minha casa sois o único Senhor. Sagrado Coração de Jesus, eu entrego a minha família, eu entrego o meu lar. Sagrado Coração de Jesus, abençoai todos os lares, o quarto do esposo, dos filhos. Levanta tua mão, abençoai a cozinha, abençoai cada cômodo da casa, abençoai o terreiro, a criação, abençoai a agricultura, abençoai o carro, a moto. Abençoai a bicicleta das crianças. Abençoai, Senhor, que esta casa seja guardada no teu imenso e amado coração. Senhor Jesus, mandai teus arcanjos guardar a porta de entrada, a porta da saída, de assalto, violência, peste, enfermidade. Senhor Deus, mandai o vosso Espírito Santo e abençoai esta água que será aspergida. Essa água que será aspergida com fé sobre toda a casa, e que nesta casa reine a harmonia e a paz. Sagrado Coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Sagrado Coração de Jesus, nós te consagramos esse mês de agosto. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.